Por volta de 10 horas da manhã de ontem, policiais militares foram chamados até a Avenida das Cataratas porque populares informaram que uma arma de fogo havia sido encontrada. Vamos conferir a matéria feita na sexta SDP na manhã de ontem com um dos policiais que realizou a apreensão e a entrega da arma na delegacia. Estávamos em patrulhamento pela região central da cidade quando fomos informados que uma equipe de trabalhadores que presta serviço para a Copel avistou uma arma de fogo em meio a um matagal que eles estavam recolhendo, mais precisamente em frente à churrascaria Rafaim na Avenida das Cataratas. Deslocamos até o local e constatamos que se tratava de uma arma de fabricação estrangeira, mais precisamente fabricação argentina. Que arma é essa? Aparentemente parece ser calibre 44-45. Vamos dar uma averiguada e para ver qual é a arma, qual o calibre mais preciso. É uma arma de dois canos com disparos independentes, né? Isso, ela possui dois percursores, dois canos, disparo independente. Procedimento agora. Vamos fazer os documentos e encaminhar para a autoridade competente para que possa ser feita a averiguação mais precisa dessa arma. A arma está bem lubrificada, né? Ela está aparentemente funcionando dentro da capacidade normal dela. Aparentemente está funcionando bem. Vamos encaminhar agora para a autoridade competente para ser mais detalhada essas informações. Alguma vez já tinha visto uma arma semelhante? Primeira vez que eu vejo uma arma desse porte, desse tipo. A arma trata-se de uma Reixo Super 152, uma arma de dois canos de calibre ainda não definido, mas de funcionalidade comprovada. Como ninguém foi localizado nas proximidades da arma apreendida, ela foi apenas entregue na sexta SDP para os procedimentos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.